Semana de Comunicação, apoio Empresa Júnior, Papelaria Líder, Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo, Good Video, Livraria Sideral, Alex Sinder, Agatur e Free Soldas. Obrigada, boa noite, eterno Roberto, né? Estudei aqui, Roberto tá aqui, firme e forte. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Verli. Trabalho hoje na InterTV, mas eu também sentei aí onde vocês estão sentados e sonhava um dia estar aqui para poder compartilhar com vocês algumas experiências. Coisas bacanas que aconteceram, coisas ruins também, porque das coisas ruins a gente tira algum proveito, né? Então, eu estudei na Estácio em 2003 até 2005 e foi aqui que eu consegui um estágio na TV Novo Tempo, que era o Sistema Adventista de Comunicação, que ficava na Friburgo Teresópolis. Para saber ponto de referência, perto do Motel Freeway, que aí todo mundo vai se localizar ali onde é, né? Então, ali a gente ia sempre para poder fazer os trabalhos e conhecer um pouco mais a área de jornalismo. Foi ponto de referência, para todo mundo saber onde é. Então, o que acontece? Lá eu comecei a me dedicar, 25 estagiários participaram de todos os departamentos lá e eu fiquei no SEDOC como coordenadora de documentação. Cuidava da videoteca. Tudo que era exibido, documentado, euzinha aqui tomava conta. E a emissora foi para Jacareí, no interior de São Paulo. E eu fui a única estagiária contratada. Então, caramba, Bruna, se você quiser continuar nesse mundo aqui com a gente, você vai ter que ir para Jacareí, vai ter que viajar. E eu falei, caramba... Que medo, né? E às vezes a gente tem medo de enfrentar alguns desafios, mas o medo dá coragem. Deixei aqui na época meu noivo, minha família e viajei. Fui para lá, fiquei lá durante 5 anos, praticamente 5 anos. E lá, como coordenadora do SEDOC, estava de... Pena que eu não posso falar muita coisa. Pena que eu estava aborrecida de ficar só cuidando de fita. Falei assim, não é possível, passei por todos os departamentos... Falei assim, Bruna, você é ótima, mas você é ótima com o que você faz também. Como é que eu vou te tirar do SEDOC? Quem eu vou colocar no lugar, já que agora o departamento está ganhando dinheiro com cópia? Falei assim, ah, meu Deus, mas eu não quero ficar aqui a vida toda. E eu ligava para casa, ligava para o meu, que na época meu noivo, Peterson, não aguento mais isso aqui. Eu já estou de saco cheio, quero ir embora, não quero isso aqui para mim, não quero cuidar de fita mais, não aguento mais isso. Eu quero ter uma oportunidade. E ele falava assim, você já comentou com alguém? Eu não. Eu espero que alguém me enxergue. Se você achar que alguém vai te enxergar, já era. Você tem que demonstrar o seu interesse. Foi o que eu fiz. Eu cheguei e falei com um diretor assim, porque a gente pode ser diretor de um programa de TV, pode trabalhar em rádio, pode trabalhar impresso, pode fazer de um monte de coisa. Pode ser assistente de produção, pode ser assistente de estúdio. E eu gostava dessa área, eu gostava dessa loucura. Foi quando eu falei com o diretor na época, Tennyson Shirai, que era um japinha, e eu falava assim, ai meu Deus, tem que encarar esse japonês. E encarei. Falei assim, olha, eu tenho vontade de trabalhar na área, não quero mais cuidar de fita. Ele falou assim, Bruna, você quer? A gente não tem dinheiro para te ajudar, não. Mas eu tenho um projeto. Ele falou assim, que projeto é esse? É um programa de culinária. Ele falou assim, Bruna, um programa de culinária? Não temos verba. Uma mentira. Ele tinha uma grana para investir em programa de TV. Aí eu falei assim, tá bom, não tenho dinheiro, o que, que eu posso fazer? Olha, você se vira, você consegue lugar para você gravar, você consegue panela, você consegue tudo. Mas o programa vai ter 5 minutos. Falei, caracoles, meu, como é que eu vou cozinhar em 5 minutos? Primeiro que eu não sei cozinhar. Porque o convidado vai cozinhar em 5 minutos. Não vai aprender nada. Aí eu falei assim, Tennyson, eu aceito o seu desafio. Eu topo. Eu vou procurar tudo, mas vou fazer o programa. O cara, né, o japinha, de olhinho fechadinho, arregalou os olhos pra mim, né? Falei assim, é, Bruna? Falei assim, é, vou. E eu assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Jacareí, estou aqui há pouco tempo. Não conheço loja de roupa. Só para comprar. Não tenho intimidade com ninguém. Loja para cozinhar. Como é que eu vou cozinhar? Como é que eu vou conseguir panela? Fui numa loja, maior cara de pau. Falei assim, o cara não vai falar não. Não aceito não, né? Fui lá e falei assim, olha, eu tenho uma proposta de um programa, 5 minutos eu deixava para o final, né? Porque eu não ia falar para ele que o programa não é de 5 minutos. Porque tudo bem que 5 minutos na televisão é muito tempo, mas para culinária não é muito tempo. E eu falei o seguinte... Olha, eu tenho um programa, É um projeto de um programa de culinária que vai ter, claro, dicas saudáveis. Vamos falar sobre como viver bem. O que, que você deseja, minha filha? Eu falei assim, ai meu Deus, abriu a porta. Eu desejo usar a sua loja. É uma loja de planejados. Ele falou, que dia? Eu falei assim, domingo. Porque lá eles não trabalhavam no sábado. Então, domingo. Ele falou assim, fechado. Você pode gravar aqui quantos dias você quiser. Se quiser vir à noite, pode. Eu falei assim, não é possível. No momento que eu tinha o cara para fechar a porta para mim, eu tive a oportunidade. Então, a gente não pode temer. Temos que encarar os desafios. Beleza, aquela loja foi. Fui numa loja de roupa, conheci a dona, estava tremendo. E eu falei assim, olha, tem um programa assim, você sabe, que programa de TV a gente pode falar quem está vestindo, mas eu não tenho como me bancar, né? Já que vai ser um programa. Aí ela falou assim, não tem problema. Ah, tá, obrigada. Não tem problema. Eu vou te vestir. E sorte minha, a loja também tinha panela. Que ela fez, me deu as panelas Tramontina. Lembro como se fosse hoje, foi a minha alegria. Parecia que fosse o maior presente que eu tivesse recebido naquele dia. Cheguei, isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, falei com um japonesinho. Falei assim, o Tennyson, tenho que te falar o seguinte, eu consegui tudo para realizar o projeto. Ele falou assim, não acredito. Falei assim, pode acreditar. Então tá, vou disponibilizar para você um editor e um câmera. E lá tinham vários editores, várias câmeras. A gente gravou num domingo, programa de 5 minutos. Foi o maior trabalho, que eu tive que ser produtora, apresentadora, maquiadora, fui tudo. E foi uma experiência bacana, que é o desafio. E olha, gente, às vezes a gente precisa, sim, da dificuldade para a gente conseguir chegar onde a gente tem vontade. Desses 5 minutos de programa, o programa nunca foi ao ar com 5 minutos. Foi ao ar com meia hora. Depois de culinária, ele passou a ter também entrevistas com profissionais da área da saúde e ginástica, que era o diferencial. E no Vale do Paraíba, a TV é aberta, como a InterTV aqui. Então, não só no Vale do Paraíba, mas todo o Nordeste tem a TV Novo Tempo, também é transmitida para a Europa e para os Estados Unidos. Então, as pessoas também acompanhavam o programa fora. Então, o programa depois passou a de meia hora, passou para 1 hora, depois passou 3 vezes durante a semana, de 3 horas. E chegou o momento que a gente precisava crescer. Eu precisava procurar outros rumos para mim, e eu estava noiva, gastando uma fortuna com telefone, né? Porque na época, a internet era mais difícil. Como hoje a gente tem acesso à internet, fica mais fácil. Então, eu compraria hoje um carro popular, com o dinheiro que eu gastei com telefone e viagem para Friburgo. Então, eu resolvi casar e voltar para a minha cidade. Aí, eu casei, fiquei aqui durante 5 meses, e eles falaram assim, Bruno, a gente não quer te perder. Você vai ficar aqui, trabalhando em Friburgo, porém, quero que você fique 2 semanas aqui também. 2 semanas em Friburgo, 2 semanas em Jacareí, para poder fazer a gravação dos programas. Eu falei assim, topo. Mas não dá, você tem que tomar um rumo na sua vida. Ou você fica casada, ou você fica casada à distância. Então, eu não queria isso, porque eu já namorava à distância. Foi quando eu voltei para Friburgo, isso em maio de 2009. E foi um outro desafio para mim, que a menina que trabalhava comigo falou assim, Bruna, vai surgir uma emissora, só que você não pode contar para ninguém, que é a Luau TV. E eu preciso de um projeto. Eu levei um projeto cultural. Não, o diretor não gostou desse projeto. Sabe de uma coisa? Eu vou investir em algo que em Friburgo tem pouco. Só tinha um programa de entretenimento, que era o programa da Luciana Ferraz, que era toda manhã. E eu falei assim, gosto muito da Luciana, cada um tem diferencial. E eu assisti o programa dela. E eu falei assim, não, mas vou dar uma, botar uma pitada de Bruna Verli ali. E o programa, aceitaram o projeto. O programa passou de meia hora, olha as coincidências. Passou para 1 hora, depois ele passou 3 vezes na semana. E depois passou a ser todos os dias. E todos os dias as pessoas tinham a minha companhia. E mais do que você se formar em jornalismo, você tem que exercer aquilo que você se propuser. E eu quis sempre fazer a diferença na vida das pessoas. Não só noticiar, mas fazer com que aquela notícia se transformasse ou transformasse a vida de alguém. E o momento mais marcante para mim foi o momento em que eu recebi as ligações, recebi e-mails de pessoas de todos os lugares, de todas as classes sociais aqui da cidade, que diziam: Bruna, você faz a diferença na minha vida. Eu abro a porta para você entrar todos os dias de manhã na minha casa. E que pena que você vai embora. Isso, para mim, era o que me motivava. Não importava o salário. Porque o salário, às vezes, a gente imagina que vai ganhar 10 mil, 20 mil. Lógico que não, ainda mais em Friburgo. Então, o que eu fiz? Eu fazia aquilo com muito carinho. Contava com uma equipe reduzida. E fazia com que as pessoas se sentissem mais felizes. Algumas pessoas aqui também assistiam o programa. Algumas pessoas têm vergonha de falar: ah, Bruno, não assisti. Mas riam comigo, eu soltava franga, dançava, brincava e mostrava a Bruna que realmente eu era, que eu queria que as pessoas também sentissem um pouco da minha felicidade. E eu vou mostrar para vocês um vídeo. Ele tem 10 minutos, claro que eu vou diminuir esse vídeo, porque senão fica chato. Então, aí o que aconteceu? Vai fazer um resumão da minha passagem pela Luau TV. Aí tem uma campanha publicitária também que eu fiz para a Prefeitura de Petrópolis. E vocês vão ver, e depois eu vou conversar um pouquinho mais, até quando eu cheguei na InterTV, que eu acho que é legal, que muita gente tem vontade também de trabalhar numa afiliada da Globo. Só para comentar, esse informe publicitário foi feito ano retrasado, se eu não me engano, para a Prefeitura de Petrópolis. E o texto era dado na hora, você tinha que decorar e você tinha que gravar no mesmo dia. E era complicado, porque eram vários institucionais que a gente tinha que fazer num dia só. Tá, esse aí foi lá em Petrópolis também. Pode rodar, eu vou falando com o pessoal. Isso aí já era na época do Saúde e Beleza. Então aí tinham várias partes. E depois, quase que esse vídeo aqui, na verdade, ele impediu que eu fosse pra InterTV. Porque eu mandei o meu currículo pro pessoal da InterTV. E o diretor de jornalismo falou o seguinte: Bruna, olha, infelizmente a gente não vai te contratar agora porque você fez campanha publicitária. Então, gente, cuidado em relação à campanha para políticos, porque muitas vezes a gente acha que é bom para o bolso, mas depois pode fechar as portas para a gente. Então, depois daquilo ali, eu fiquei tão triste, cheguei a chorar. Ele é meu marido, gente. Então, coitado, ele sofre comigo. Eu chorava tanto, eu falei assim: para que eu mandei o portfólio com aquele vídeo da Prefeitura de Petrópolis? Ele falou assim: melhor você ter mandado do que você mentir, que você não fez nada disso, e você fez. Aí eu falei assim: tá bom. Então, ali é tudo campanha publicitária. E depois, voltei a fazer o Saúde Beleza. Chega de Petrópolis, vamos falar de Friburgo, né? Mudança em Friburgo também, né? A gente precisa. Então, esse vídeo eu falava um pouquinho sobre a minha carreira na Luau TV, que eu fiquei lá durante dois anos lá, onde eu fui produtora, fui diretora, e aprendi um pouco com cada um que trabalhou comigo e pude também demonstrar aquilo que eu tinha aprendido lá em Jacareí e que eu aprendi na Universidade Estácio de Sá. Porque eu falo uma coisa para vocês, gente, não é propaganda, não estou ganhando nada para isso. Eu estudei na Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Eu via lá, no interior de São Paulo, São José dos Campos, onde tem a Embraer, onde tem tudo do bom.br. Gente, visa Estácio. Porque a Estácio foi que me deu base. Sério mesmo. Muitas vezes eu achava um saco a aula de teoria da comunicação. Não aguentava. Comunicação comparada, então? Nem sei se o professor dá aula aqui ainda. Depois eu entendi por que Jupira é importante na minha vida. Saiu. Jupira, falei: caramba, aprendi muito com ele. Roberto, então? Nossa, Roberto, ele sempre tem tempo para conversar com a gente, falar, mas é importante também a gente tirar dúvidas com ele. E ele me mostrou como é importante a gente correr atrás do nosso objetivo. Marum, então, nem se fala. Não é para agradar porque eles estão aqui. E muitas vezes a gente pensa assim: a faculdade precisa melhorar nisso, naquilo outro. Mas nós fazemos a universidade. Então, muitas vezes, tem um estágio lá que não é remunerado ou ganha muito pouco. Agora o estágio tem que ser remunerado. Na minha época não era remunerado. E ali pode ser a oportunidade de vocês, como foi a minha oportunidade. Então, comparando uma com a outra, Bruno, não é ético. Tá bom, não é ético? Tá. Mas eu digo que a base, quem me deu, foi a Estácio de Sá. Então, aqui a gente vai ver agora aí as doideiras que eu fazia no programa, dançava, brincava, porque eu sentia que as pessoas que ligavam pra gente sentiam vontade de quê? De aprender, se divertir e deixar de lado a tristeza. E foi assim durante meus 2 anos na Luau TV. E foi em novembro do ano passado, no dia 1º de novembro, foi quando o meu telefone tocou. Não conheço esse número. Não conheço. Até que tem o Bruno, que estuda aqui, que ligava para mim às vezes para saber... Bruna, você tem um contato assim, assim, assado? Aí eu passava para o Bruninho, né? Passava. Aí a Bruninha lá fazia matéria. Eu ficava super empolgada, gostava, porque é bacana a gente trocar informações. As pessoas pensam assim, é concorrência. A concorrência é válida. E lá fora, somos todos unidos. Temos que ser unidos. Porque a gente pode juntos fazer diferença por Nova Friburgo. Tudo bem que eu não quero. Eu quero furar a TV Zoom. Quero furar o SBT. Quero furar o Luau. Quero furar todo mundo, assim como vocês também querem. Mas sempre a gente compartilha informações. Isso é legal. Então, foi no dia 1º de novembro que eu tive a boa notícia, aquela ligação que eu não sabia o número. Oi, Bruna. Eu, oi? Aqui é o Luiz Veiga, diretor de jornalismo da InterTV. Falei assim, não é possível que está ligando para mim. Oi, Bruna, eu quero conversar com você hoje. Pode ser? Eu pensei, não pode ser amanhã, não? Ele, não. Pode ser hoje? Eu falei assim, pode. No 1º de novembro, eu estava lá na InterTV, nunca tinha entrado lá e lá era meu sonho de entrar. Entrei. Frio na barriga. Eu falei assim, ai senhor, o que está acontecendo comigo hoje? Fui, sentei. Ele bateu um papo comigo, me apresentou lá, o pessoal. Eu só pensando, senhor, me ajuda. O que, que eu falo? O que, que eu faço? Será que eu tenho que ser eu mesma, doidinha como eu sou? Ou tenho que ser comportadinha? Vou ser eu, pensei, né? Aí ele falou assim, Bruna, temos uma vaga aqui na produção. Sabemos a sua história, a sua carreira. Ele falou assim, infelizmente, quem trabalha na filiada da Globo pode se dedicar à emissora. Eu falei assim, tá bom. Aí ele pediu para fazer uma redaçãozinha. Fiz uma redação, como se fosse uma pauta, uma matéria. Fiz para ele lá, beleza? Uma nota, lembro como se fosse hoje. Era até, por coincidência, no acidente lá em Cachoeiras. E a gente fez várias, fiz a matéria. E falei assim, caramba, eu sei falar eu... Como é que eu vou transcrever isso? Fiz, passei, ele gostou. Ele falou assim, mas... Eu falei assim, Luiz Veiga, eu não vou te dar a resposta hoje, vou te dar a resposta amanhã. Cheguei na emissora, na Luau TV, procurei o diretor não estava. Segundo o dono da emissora não estava. Vai pensar e o jeito assim de falar comigo. Fiquei triste, porque a gente nunca quer, né? Deixar um filho e saúde e beleza. Era meu filho, que eu criei, que eu projetei, que eu idealizei. Todos os quadros que estão lá até hoje foram os quadros que eu criei. Tudo ainda é Bruna Verli. E eu pensei assim, puxa vida, será que eles não vão poder ver a minha situação para eu continuar aqui? Aí, no dia seguinte, fui cedinho para a TV, apresentei o programa, mas naquela ansiedade. Conversou com ele? Não conversei. Eu pensei assim, será que eles estão pensando que é mentira minha? Porque eu não falei para onde era, não. O segredo é esse, gente. Se vocês têm alguma coisa boa, não revele para ninguém antes de acontecer. Porque tudo dá para trás, gente. Igual galinha, fica se escambando para trás? Então, tem que ter cuidado. Então, tem um estágio bacana, você conseguiu, tá lá direitinho, aí você divulga. Antes, não divulga. Foi o que eu fiz. Não falei para onde eu ia. Todo mundo queria saber. Não falei. Aí, falaram assim, Bruna, conversei com o dono da emissora e a gente não vai poder fazer nada. Falei assim, não vai poder fazer nada? Tá, fazer o quê, né? Mas eu não sabia que ali estava criando uma oportunidade para mim. Imagine só se hoje eu estivesse lá arrependida de não ter ido para a InterTV. Então, eu vi que aquele medo que eu estava sentindo antes me deu coragem para enfrentar um novo obstáculo na minha vida, que foi a InterTV. Não foi fácil para mim. A mudança total na minha vida. Cheguei lá, matérias, pautas, que eu comecei como produtora. E aí, no dia 3, eu liguei para o Luiz Veiga e falei assim, Luiz Veiga, aceito sua proposta. No dia 16 de novembro, comecei a trabalhar na InterTV, porque o telejornal iria começar em dezembro. Para mim, tudo era novo, mas lembrava da faculdade. Então, muitas coisas, o pessoal me dá dica, me ajuda. Eu estou lendo muitos livros, até tenho dois livros aqui que eu quero presentear a vocês, que está servindo de inspiração para mim. Um, eu li, que é muito bom, que é esse aqui, ó, do Jornal Nacional. Então, que eu vou dividir com vocês um pouquinho. também, então está servindo de inspiração para mim. Então, eu estou lendo muito. E todo dia é um aprendizado, porque nunca a gente sabe nada e nunca a gente sabe tudo. Por que, que eu quero dar esse livro para vocês, Jornal Nacional? Porque é super importante para vocês saberem como é que é um telejornal. Se eu falar como é o telejornal daqui, vocês vão se basear também aqui, porque a gente usa o mesmo programa, a gente usa tudo igual o que eles usam. Então, voltando, recapitulando, lá o que eu estava falando sobre a produção. Então, teve outro desafio para mim, que é convencer o editor-chefe. O editor-chefe, ele sempre quer o melhor para o jornal dele. E vou falar só a matéria, que eu não sei se vocês lembram, que eu acreditei na proposta, que era quando o CTI estava fechado, o CTI do Hospital Raul Sertã. Uma fonte tinha me informado isso, que tinham fechado o CTI. Aí eu falei, editor, vamos fazer a matéria investigativa, porque é meu prazer era fazer a matéria investigativa. Lembrava da aula do Roberto, que meu primeiro TCC, que eu esqueci o nome da matéria que a gente faz, esqueci, era sobre jornalismo investigativo. E eu queria fazer a investigação no Hospital Raul Sertã. O editor falou assim, o editor não é de Friburgo, falou assim, ele é de São Paulo. Ô, Bruana, ele fala, porta, ô, Bruana, eu não sei se isso rende, não, Bruna, do interior. Aí eu falei, chefe, claro que rende. Não estão fazendo cirurgia. Mas não estão fazendo cirurgia, porque tem muita gente. Eu falei assim, tá bom. Aí ligo para minha fonte. Tudo bem que tem muita gente aí internada, não consegue cirurgia, mas não tem nada importante aí acontecendo. O CTI está fechado? O que tem a ver se o CTI está fechado? É falta, só falta de médico? Não, minha filha. Deixa eu te falar uma coisa. Fala, fonte. Olha só, querida. Estão falando aqui que são os pombos. Os pombos fecham o CTI? Calma. Não é isso. Sabe o que é, Bruna? É que falaram que tem pelo de pombo. Pelo de pombo onde? No CTI. E todo mundo pode ser contaminado. Não posso falar não, tem que desligar. Tchau. A fonte é assim, tem que falar rápido, tem que pegar tudo. Aí fui eu, toda feliz, para o meu chefe. Chefe, o CTI está fechado, as cirurgias não estão sendo feitas. Pombo lá no hospital. É, piolho de pombo. Ô, Bruna, nunca ouvi falar nisso. No hospital, piolho de pombo. Eu falei, é piolho de pombo, chefe. Ele fala porta, porteira, né? Eu não sei falar igual ele, não. Aí, isso ficou uma semana. Aí eu cheguei ao ponto, cheguei na redação, falei assim, gente, me ajuda. Eu tenho que ser publicitária. Estou vendendo meu peixe, mas ele não compra. Dá para vocês me ajudarem? Fale para ele que a situação é caótica. Aí todo mundo, é, o chefe, é verdade, é caótico. Vamos apostar na pauta da Bruna. Porque era investigativa, ele tinha que ir com celular, com canetinha, tudo para investigar para mim, né? Porque eu não posso ir. Se eu for lá na caraça, já sabe onde eu estava trabalhando. Vou falar, Bruna, o que está fazendo aqui? Aí não dá, né? Não tinha ninguém para visitar. Consegui uma pessoa para eles fingirem que iam visitar a pessoa que estava lá internada para fazer cirurgia. Pá. Aí ele falou assim, então tá bom, amanhã eu vou. Foi ele. Eu falei assim, tem que ir 2 horas. 2 horas é horório de visita, hein? Era 1h30, ele estava lá na redação. Eu falei, chefe, tem que ir lá, chefe. 2 horas, é horário da visita. Ele foi, gente, eu não acredito. Foi ele o estagiário. Eu falei assim, que beleza, que beleza. Pena que o estagiário não está aqui hoje, que ele me ajudou. Porque eu não podia ir, Bruninho foi para mim. Aí foi ele com o celular, e com canetinha, que é uma câmera. Bruno foi lá para não sei aonde, conseguiu pegar a imagem. Aí o meu chefe pegou a imagem da pessoa falando assim, por que está fechado aí? Aí ele fala, por causa do pombo. Na sala em que meu chefe foi visitar essa paciente que eu consegui contato, consegui tudo sobre ela para ele poder ir lá, quando ele vai dar uma olhadinha na janela, tem um pombo com a seringa. Sério, tinha um pombo com a seringa. Ninguém entendeu nada. Aí olhou assim, pombo com a seringa. Pena que não dá para ver aqui a matéria. Mas a matéria deu uma repercussão e tanto. Não tem, não consegui achar no G1. Gente, procura do pombo, doença do pombo no Hospital Raul Sertã. Aí, beleza. Falei assim, que imagem. Aí ele chegou na redação, cara feia para mim, eu não sabia como é que estava rolando lá, né? Aí ele olhou para mim, eu falei assim, como é que foi, chefe? Foi um caos, Bruna. Não tinha nada lá acontecendo. Eu falei, não é possível, chefe, porque a gente fica com a dor de barriga e tanto quando o repórter na rua. Ai, meu Deus, o que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Aí o Bruninho, para me alegrar, falou assim, não, Bruna, deu tudo certo. Aí eu falei assim, a matéria vai ao ar hoje? Aí o chefe já mudou de história. Não, Bruna, a matéria tem que ter produção, tem que ser editada completamente para ir ao ar amanhã para abrir o telejornal. Porque o sonho de qualquer produtor é que a matéria abra o telejornal. E eu falei assim, yes, yes, yes, consegui, ah, que bom, ele acreditou em mim, pelo menos isso. A matéria, é o pombo, é o meu coração. O pombo. Aí eu estava ansiosa, meu horário de sair era mais cedo, fui para o shopping assistir. Fiquei lá no Cadima Shopping assistindo. Aí quietinha assim, olhando. Todo mundo para para assistir quando é telejornal, né? Aí todo mundo olhou. Ninguém estava entendendo nada porque do pombo. Aí olhou de novo e reparou que era o pombo. Depois daquilo, o Facebook falava de pombo. Ó, todo mundo falava do pombo. Jornal Voz da Serra. Depois a TV também falou. Um monte de gente falou depois da gente. Porque o sonho do repórter é a gente, e da produção, da equipe, é sempre furar alguém. E aí depois deu repercussão no Bom Dia Rio, deu repercussão no Jornal de Teresópolis, Jornal Impresso. E eu falei, caramba, olha só como é que é o pombo. E deu certo. E depois deu suíte, que são... A gente vai cortando assim em partes a matéria, né? A suíte do pombo, no dia seguinte a gente falou sobre o perigo do pombo, depois mostrou como é que estava o hospital, deu vivo também para a RJ1. E a editora do RJ1 falou assim, Bruna, como é que você não vende o pombo para mim? Eu falei assim, não, é porque eu queria... Não, é porque... Não, só deu para vender para o Luciano. Porque ela ficou pé da vida, porque abriu o telejornal do Luciano e o dela não tinha aberto. Né? No dia mesmo que a gente fez a matéria. Então, a do pombo foi a que deu maior repercussão. Passando o pombo, passado alguns meses, contar agora a minha ida para a reportagem. Passado alguns meses, eu também estava assim, puxa vida, eu não aguento mais ficar fazendo só pauta, gente. Porque eu gosto de estar com o povo, gosto de saber das coisas. Não é que eu seja fofoqueira, não. Eu gosto de estar bem informada. Todo mundo gosta, né? Então, eu gosto de estar bem informada. Olha lá, ele falou que não gosta de estar bem informado, não. De óculos. Você gosta de estar bem informado? Mas, querendo ou não, todo mundo é um jornalista. Você não ajuda? Não, aconteceu isso, isso, aquilo, outro. Assassinato não sei onde. Batida de carro. A gente sempre conta. A fonte é sempre importante. Né? Então, eu não aguentava mais ficar só fazendo pauta. Não aguentava mais. Eu queria estar com as pessoas. Olhar no olho, sabe? Conhecer, saber o que estava acontecendo. E aí surgiu uma oportunidade... que um repórter tinha ido para Vitória e um outro repórter ainda ia chegar... E um repórter teve a oportunidade de ir para Petrópolis. E falaram assim, Bruna, como o fulano de tal está em Vitória, não tem como você fazer umas matérias para a gente, não, mas você não vai deixar de produzir. Você vai ter que fazer a produção e vai ter que fazer a reportagem. Ele falou assim, claro que eu quero. Sabe por quê? Se eu falasse que não ia querer, ia colocar isso no lugar. O que mais tem, né? Todo mundo quer a oportunidade. Eu falei assim, não, eu aceito. Trabalho 12 horas por dia, mas eu aceito. Ficava na redação um tempão, produzindo as pautas que eu ia fazer no dia seguinte. E eu fui fazer uma pauta, isso foi em maio, junho, julho, acho que foi em julho. Fui fazer a pauta, só que a pauta caiu. Normalmente acontece. Não dá certo, a matéria cai porque falta personagem, ou a matéria cai por causa de um factual. E eu fiz a matéria do assalto ao ônibus lá em Cachoeira de Macacu. E vocês vão ver que a matéria é simples, só foquei nos personagens, porque a gente não tinha imagem do ônibus mesmo, não tinha imagem de nada, e foi a matéria que abriu o Bom Dia Rio. A primeira matéria que eu fiz. Assistam. Vocês vão ver a matéria. que eu fiquei tão feliz. Eu não acreditava, nem imaginava que fosse abrir o Bom Dia Rio. Tava em casa, me arrumando. E aí eu escuto falando do assalto. Eu vou fazer o seguinte. Vai ficar ruim o áudio. Todo mundo aqui tem Facebook? Todo mundo tem? Tem alguém que tem no Facebook? Tem. Então, Bruna Verli, tem grupo do Estácio? E eu posso publicar qualquer coisa lá? É? Então eu vou publicar alguns vídeos. Só vou comentar, então. Ele vai passar ali, tá? Então esse foi o primeiro vídeo que eu fiz, que é o do assalto ao ônibus da Cachoeira de Macacu. Para mim foi muito impactante, porque a partir dali surgiu uma oportunidade. Porque nem naquele momento eu seria efetivada como repórter. Eu apenas seria a produtora e estava quebrando o galho. Aí ligaram para a produção de manhã, que eu estava cobrindo férias de uma menina, e falou assim, Bruna, cara, Bruna, é você na TV? Eu falei, sou eu, pessoal lá de Cabo Frio. Bruna, não sabia que você era assim, não, que você falava bem, que você fazia isso, fazia aquilo. Assim, a gente vai tentando, a gente vai tendo oportunidade, a gente vai mostrando o nosso trabalho. E foi dali que surgiu a oportunidade para me tornar repórter da InterTV. Todo dia, estou crescendo um pouco profissionalmente. Eu acho que todo mundo cresce a cada dia. E eu estou aqui hoje para mostrar que muitas vezes a gente vê o pessoal do Rio, o pessoal de São Paulo, e a gente não sabe alguém que estudou aqui, que teve uma oportunidade. Então, todo mundo que está aqui pode sim ter uma oportunidade na filiada da Globo, pode trabalhar numa emissora grande, né? Não só na filiada, mas na rede, pode ir para fora do país, pode trabalhar como assessor, locutor, mas não deixem de acreditar no sonho de vocês. Não deixem de lutar, de chegar lá na coordenação. Pô, Marum, eu quero ter aula, eu quero assim, eu quero assado. Marum, vamos fazer isso, vamos trabalhar junto? Que eu tenho certeza, como eu tive a oportunidade de estágio, que foi Marum que conseguiu para mim, falou assim, Bruna, estou tendo uma vaga de estágio na TV Novo Tempo, assim ele fala com vocês também. Então, podem ter certeza. Essa daí é a melhor hora, né? A folhinha de presença. Hora hack. Já lutei muito por isso. Não, tem uma surpresa. Então, é isso, gente. Acreditem no sonho de vocês. Eu sei que, às vezes, dá vontade de desistir da faculdade. Não é minha área, não é isso que eu quero. E não pensem que você, no estágio, você só vai fazer aquilo que te pedirem. Faça sempre mais. Se a mesa está bagunçada, você já fez seu serviço, limpe a mesa. Se o cabo está desenrolado e você está ali falando, batendo papo, porque você já fez o seu serviço, ofereça. Mostre que você quer ajudar, que você está pronto ali a aprender. Esse é o diferencial hoje de um profissional, que ele está disposto a aprender, a contribuir sempre. Tenho certeza que daqui a alguns anos, vocês não vão ser meus concorrentes, vocês serão meus colegas de trabalho. Não na mesma emissora, quem sabe? Ou em outro lugar, seremos colegas de trabalho. Então, hoje, vocês não estão trabalhando... Alguém está fazendo estágio aqui hoje na área? São poucas pessoas. Então, Bruna, não tem estágio. Gente, vai na emissora. Não é porque emissora local vocês não vão. Vão sim. Sabe, corra atrás. Porque só assim vocês vão conseguir, daqui a alguns anos, estarem aqui onde eu estou hoje, contando um pouquinho do que vocês aprenderam e do que vocês querem aprender. Eu quero agradecer muito ao Marum, a todo mundo pelo convite, porque eu sei que tivemos alguns probleminhas, porque são desafios da nossa vida também. Na vida a gente tem problema e a gente tem que enfrentar os problemas. Por isso eu vou colocar no meu Facebook, Bruna Verli, podem procurar. Eu tenho dois perfis, um está super lotado, mas tem um que ainda cabe muito mais gente. Então vou colocar ali para que vocês possam acessar, compartilhar ideias. E vocês hoje podem ser nossas fontes. Podem contribuir com a nossa amiga lá da TV Zoom. Podem contribuir com a gente, porque a gente quer fazer a diferença. Então, o que acontece? Hoje, você viu um acidente de carro lá em Conselheiro Paulino. Ninguém dá ideia. O que a gente pode fazer? Dá para fazer um videozinho, mandar para a gente. Dá para vocês ligarem para a emissora, que é o 2519-9104. e ser a nossa fonte. Falar o problema que está no teu bairro, o problema que está na tua casa, o ônibus que está super lotado, que rendeu uma repercussão danada também, porque o ônibus estava lotado, o pessoal reclamando, ninguém fazia matéria, a gente foi lá, fez a matéria. E a gente quer fazer diferença. Então, vocês também já são jornalistas. Sei que falta o diploma, mas o diploma é importante? É. Mas vocês podem, a partir de agora, serem jornalistas do bairro de vocês. Podem reivindicar, usem a internet como ferramenta. O Ian foi, ajudou a gente pra caramba lá nas urnas, né? Foi lá também, falou com a gente. Então é importante que todo mundo contribua da melhor maneira possível e quando vocês quiserem. Fonte a gente não revela. Então, vocês podem deixar recadinho para mim no Facebook, podem ligar, podem fazer com que vocês também se sintam importantes. E outra coisa, não é para vocês serem Maria Chuteira, para ficar atrás de futebol, mas procure essa área esportiva, que é uma área que está crescendo. Questão de fontes. Todo mundo pode se tornar fonte. Até o cara que está conversando no ônibus. Meu marido odeia, mas eu adoro pegar panfleto. Tenho um monte de panfleto. Porque eu anoto tudo quanto é telefone. Vou guardando na minha agendinha, que é importante que vocês tenham uma agendinha também. Porque lá na frente vocês podem precisar. E outra coisa. Delegacia. Polícia. Meu marido tem horror. Não gosta, tem que eu vá. Mas eu vou. Eu gosto. Eu vou. E o que acontece agora? Tem as fontes. Os policiais ligam para mim. Bruna. Oi, tudo bem? Tudo. Então, prendemos... Não sei quantos papelotes de maconha, a gente está indo para a delegacia agora. Para a gente é super importante isso, para a gente poder divulgar. Todo mundo quer informar. Querendo ou não, eles também querem que a gente mostre o trabalho deles. Então, a gente tem que fazer uma troca ali. Né? A gente mostra, eles mandam para a gente as informações. Olha, um beijo muito grande para vocês. Sei que se tivesse vídeo ficaria mais legal, mas aí vai estar na internet. E eu espero que, um pouquinho que eu falei, que mostre para vocês que as dificuldades que a gente tem elas se tornam oportunidades, tá bom? Beijo para vocês. Obrigada. Eu tenho que fazer depois o brinde. Não acabou, não. Vamos fazer o sorteio, vamos abrir para perguntas. Pode abrir para perguntas? Pode, pode. Pessoal, é só para fazer um testemunho de como, às vezes, quer dizer, apesar de toda a dificuldade, que a gente nós não somos perfeitos, evidentemente, as coisas acontecem. Quando a rede Novo Tempo estava estabelecido em Friburgo, ali no caminho, na Teres Alves Friburgo, ali próximo da entrada da Ponte Branca. Ele é educadinho, né? Põe da Ponte Branca. O que aconteceu? Eles tinham o sistema de Novo Tempo de comunicação aqui, e os alunos do Novo Tempo estudavam na Estácio, ou seja, foi feito um convênio, era o pastor Williams, na época, era a pessoa, e ele fez um convênio que as pessoas estudavam na Estácio, e aí elas tinham alguma vantagem da Estácio, deve ser alguma bolsa, eu realmente não me lembro. Aí tinha uma contrapartida. Nesse caminho, começou a acontecer esse negócio deles utilizarem os alunos da Estácio como estagiários, que não sei se foi o seu caminho, mas foi o caminho da maioria. Foi. Muitos entraram por essa porta, outros, quando eles foram para Jacareí, saíram, outros não quiseram ir. Duas pessoas... duas pessoas foram chamadas. Eu e o Rafael. O Rafael trabalhava na TV em espanhol. Né? E aí os dois que foram contratados, mas o Rafael não quis ir e eu já tinha sido chamada para a TV em português. Aí, quer dizer, ano retrasado veio a Suzana da TV, ano passado veio o Jorge, nessa mesma semana, assinar o convênio de estágio da InterTV. A própria presença da Bruna é uma continuidade do convênio que prevê parcerias e palestras e etc. O que aconteceu? Outro dia a aluna falou: Maru, mas o negócio aconteceu sim. A Monara estava presente aqui, deixou o currículo, não sei como que ela fez, com o Veiga, que veio no dia com o Jorge. Obrigada. Ela foi chamada, e o Bruno está lá. Então o convênio está ativo em Nova Friburgo, com eles trabalhando, e a exclusividade da Estácio. Hoje, eu digo assim, às vezes nós podemos não ser muito bom nessa coisa, mas hoje, por exemplo, o Elcio foi lá na minha sala, tinha dois estágios, eu deixei a folha com ele. Então vocês podem procurar também, que às vezes eu deixo com o Dudu botar no Face, Alan, que sabe mexer. Mas não sabe fazer muito esse negócio, não. Mas às vezes na minha sala tem alguma coisa, a gente sempre passa quando tem. É importante que vocês entrem no Face do, esse que o Seabra criou e esse outro que o Dudu criou, porque eles vão sempre divulgando junto com o Alan, que é bom nessas coisas. Então, assim, mas é para mostrar que às vezes esses, parece que é marketing, né? Vem o Luiz assinar convênios, mas não é marketing, não. Isso é que é o real. Quando tem a parceria de uma empresa grande, você consegue fazer as coisas realizarem na vida do aluno. É. Isso aconteceu comigo, Marum, que na época já tinham ido vários alunos para Novo Tempo. E eu perguntei a você se tinha estágio. Você falou assim, olha, Bruna, tem Novo Tempo. Quem sabe você não vai conseguir lá, porque estão tendo vagas. E aí foi que eu tive a oportunidade. E olha como que a generosidade... Desculpa interromper, isso é irregular, tá? Mas não, pode colocar. É importante. A Novo Tempo, como eles são adventistas, eles não fazem nada sexta-noite nem sábado. De sexta-noite para sábado, você não adianta contar com eles. E a Estácio, na época, o doutor Ulisses era o diretor, autorizou o vestibular aos domingos para eles. Na época não tinha domingo. Uhum. Como eles não podiam fazer a prova na sexta, no sábado não era igual hoje, que todo dia, né? Foi feito o vestibular aos sábados para que entrasse o pessoal da Novo Tempo. A mesma coisa aconteceu com a Bruna. A Bruna sempre foi muito generosa. O Manel, que é o diretor hoje, conta uma história, não estava presente, de que foi visitar a Luau, chegou lá, era o programa da Bruna ao vivo. Não tinha pauta, não tinha nada, ela viu que o Manel estava lá, chamou ele. E ele comentou para todo mundo, a Bruna é ótima, a Bruna é isso, ainda tomei aquele porco básico, né? É ex-aluna, você não vai lá divulgar, mas eu consigo divulgar aquelas coisas do Manel. Mas, veja, a generosidade dela, se é outro, é diretor, é faculdade, é não sei o quê. E olha, então, isso é que vai abrindo porta. Eles nem anunciavam lá, não tinha propaganda nenhuma lá. Porque eu tenho um carinho muito grande pela Estácio. Então, eu carrego isso e vou carregar, eu sou grata mesmo. Porque se hoje não tivesse a oportunidade que eu tive naquela época, eu não estaria aqui. É, né? Essa coisa de você buscar essa rede, esse relacionamento é muito importante. E para terminar, desculpa, que não sou eu palestrante, vocês querem perguntar. O Balan pediu para avisar que os vídeos da Bruna já estão no Facebook do Nucom, tá bom? Ai, que boa eficiência, né? Vamos passar aqui o microfone para vocês perguntarem, por favor. Perguntem no microfone, porque está passando lá no blog. Oi, Bruna, meu nome é Isadora. É, eu queria saber como é para você, que já é profissional assim, como que a gente tem que lidar com o público nas questões emocionais. Eu trabalhei na tragédia lá em Teresópolis, do ano passado, e para mim era muito difícil, assim, eu ia entrevistar uma pessoa, a pessoa começava a chorar e eu ficava emocionada. E a gente não deve, às vezes, passar a emoção para o público, né? Então, como é que a gente tem que lidar com isso? Olha, eu também, na tragédia, foi bem difícil para mim. Eu conversava com as pessoas. Na hora, é incrível que você acaba esquecendo, porque ali você estava vivenciando aquilo. Você não estava sentindo aquilo de jornalista, né? Aquela questão da profissão. Você estava ali como voluntária? Não, estava trabalhando como repórter mesmo. Então, o que aconteceu comigo? Foi difícil. Teve momentos que eu não segurei. Eu chorei, mas eu chorei com câmera. Eu falei assim, eu não posso ficar aqui. As lágrimas desciam. Porque era uma história. É a nossa vida que está ali, né? São pessoas que a gente conhece. E quando a gente vai fazer uma matéria numa cidade que é diferente, se eu fosse fazer na sua cidade, não teria tanta emoção. Claro que tem sentimento. Se você viesse fazer aqui. Porque aqui são histórias diferentes, porque você viveu lá, eu aqui. É difícil a gente deixar a emoção prevalecer, porque você tem que sentir e tem que tirar do teu entrevistado aquilo que você gostaria, que é o quê? O choro. O choro da audiência. Então é importante que quando você for fazer suas matérias, você se coloque na posição seguinte. Vou esquecer tudo que está à minha volta e quero ver na minha cabeça como vai ser a matéria. Então você tem que formular aquilo ali. Só que na tragédia foi difícil. A gente não imaginava que fosse acontecer aquilo. Então é importante o quê? Que você já saia, como é que você vai querer a sua matéria? Pode ver a matéria agora em Teresópolis. Você é de Teresópolis? Em Teresópolis, o que aconteceu lá, do ônibus, para você que é de lá, emociona. Você passa por ali, você conhece pessoas que vivem aquilo ali. Agora, eu. Não é que eu tenho coração de pedra, porque eu choro. Muitas vezes eu choro em casa. Coisas que eu já vi, né, matérias que eu vou fazer. Então, para mim, não vai doer tanto. Fico sensibilizada? Fico. Mas, como eu não estou ali diretamente, eu consigo separar. Então, é importante que, depois dessa experiência que você teve, que você comece a se controlar. Esquecer ali, como é que se chama mesmo? a Isadora, lá de Teresópolis. Sou a Isadora, repórter. Que aí você vai esquecer a emoção e você vai deixar prevalecer a razão. Obrigada. Tá? Eu quero fazer uma coisa com vocês. Sei que todo mundo quer ir embora, descansar, né? Eu também quero. Eu escolhi, né, como eu falei para vocês, dois livros que vão servir assim, de inspiração para vocês, como serve para mim também. Tem alguma pergunta? Não, né? Tem? Ai, tem, eu tô despachando, né? Ai, que absurdo! Tô assim, vamos? Mas é porque eu fico pensando assim, os alunos devem assim, que saco isso aqui, não. Não, tá ligado? Ai, eu falei tanto que saco, né? Ai, meu Deus, encheu o saco. Eles levantam. Vão embora. Ai, vou vir aqui bater papo com vocês. Pode falar. Bruna, eu sou Ana, sou professora aqui. E olha só que coisa engraçada. Eu também comecei, quando eu fazia estágio, também trabalhei para um político em Jacareí. Não acredito! Verdade! Ai, que legal, menina! E aí eu só queria que você deixasse claro, porque a hora que você falou ali, que é quando não, quase não fui contratada por conta daquilo e tal, explica melhor para as criaturas, porque eles criaram uma mega polêmica aqui. Não, mas não tem nada a ver. Explica para eles. Eu vou explicar. Vou explicar para vocês. Obrigada. Por quê. Desculpa, até porque eu falei e não expliquei. Mas que legal, tá vendo? Gostei, gostei. Então, o que acontece? A gente sabe que as emissoras... Tá ligado isso aqui? Então, eu posso falar o que eu quiser. Então, beleza. Tá no blog? Então tá. Então tá bom, você corta pra mim, né? Então tá bom. Então vou explicar pra vocês o seguinte. A TV, ela tem que ser imparcial. Sempre. E o que acontece? Quando veicula sua imagem a um determinado político, essa emissora, as pessoas acabam achando o quê? Que a emissora deixou de ser imparcial. Isso foi o que o Luiz Veiga falou pra mim, e isso é a pura realidade. A gente sabe que muitas vezes não acontece isso. Mas tem que ser imparcial. Tem que ser. Pelo menos na teoria. Então, isso quase me prejudicou. Porque eles achavam que as pessoas iam associar a Bruna, garota propaganda da prefeitura de Petrópolis. Do prefeito. Do tal do... Tá no blog mesmo? Tá? Do prefeito de Petrópolis. Então... A situação era essa. É importante. Eu sei que você foi garota propaganda. Foi bacana. Valeu a pena. É uma ótima experiência. Mas, na tal da Rede Globo, afiliada da Globo, não pode ter nenhum vínculo político. Entendeu? Por isso. Não fique triste. Porque quase também fui boicotada. Mas você terá a oportunidade, porque você trabalha na rádio. Então, é importante. É o seguinte... Vale a pena financeiramente, mas é importante vocês pensarem lá para frente. O que vai acontecer na carreira de vocês? Porque, às vezes, uma propaganda, uma locução pode prejudicar. E não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Ter novas oportunidades. Tá? Pode falar. Eu, Bruna. Bruno, você já fez o Saúde Beleza durante o tempo lá na Luau e agora foi para a InterTV. Essa transição aí de um programa de entretenimento para o jornalismo, na produção, agora na reportagem, conta como foi aí, se foi difícil sair do entretenimento para o jornalismo, que é uma coisa mais séria. Vou te falar que foi muito difícil, até em relação a fazer pauta, porque a linguagem é diferente e você tem que colocar na pauta aquilo que você... Imagina que vai ser lá na frente, como vai ser a reportagem. Então, o que eu via? Era matéria de culinária, matéria de comportamento. Então, ali, para mim, era perfeito. Mas foi difícil. É um obstáculo muito grande, sabe, Felipe? Por quê? A linguagem é diferente. O jeito que você vai colocar ali é diferente. Ah, Bruna, a gente tem que ser coloquial no jornalismo. A gente tem que ser. Mas as palavras empregadas são diferentes. A gente não pode ter muitos vícios... Muitas coisas que muitas vezes a gente tem no programa de treinamento, porque a gente fala aquilo que a gente tem vontade de falar, né? No improviso. Então, no jornalismo, a gente tem que se controlar. E, para mim, não foi fácil, está sendo muito difícil. É uma nova adaptação. Bem difícil. Bruna, e como que é entrar com o link ao vivo? Adrenalina, assim, para você, como que foi? Jaque, para mim, o programa, o Saúde Beleza, era ao vivo. Então, não dava tanto friozinho na barriga. Mas o ao vivo do telejornal é o ó do borogodó. Dá muito nervoso, porque, assim, o entretenimento, você fala aquilo que você tem vontade de falar. No jornalismo, não. Você tem o tempo certo. Você tem um minuto, você tem que falar um minuto. Então, você tem que escrever tudo aquilo que você tem que falar. Então, o que acontece? Tem que decorar. E erra. Você pode reparar, vocês podem reparar, que sempre alguns dão uma gaguejada. Sempre. Porque aquela palavra era mais difícil de falar, se prendeu naquilo, esqueceu outras coisas. Eu mesma. Sempre a gente dá um furinho. E é difícil mesmo, dá frio na barriga. Você já participou no vivo como entrevistada. Não é o ó do borogodó? Muito frio na barriga. Então, imagine o cara que tem que falar tudo certinho. É mais difícil ainda. Porque tem um cara no ponto falando com você. Ó, faltam 10 minutos, 10 segundos, 5 segundos. Bruna, que besteira foi essa que você falou, Bruna? Vou comer seu fígado. Esse aí... Obrigada. Tá me ouvindo? Aí, gente, esse aí é meu telefone. Podem guardar, tá? Podem ligar pra mim, ó. Anota aí, sério. Coloca. E ali é meu e-mail, pra gente trocar informações também. E meu Facebook, que é Bruna Verli. E aquela matéria do gari foi muito legal, que todas as vezes que a gente colocou no ar, todas as vezes nós recebíamos muitas ligações. E o legal é que tem um gari chamado André, não sei se vocês conhecem por aí, ele adora bater papo. E o André falou assim: Bruna, você sabia que depois da matéria, um monte de gente veio falar comigo, até me parabenizar, que eu gravei, que o dia do gari é o dia do aniversário de Friburgo. Então não tem como esquecer. Então ele ficou super feliz, e essa moça que estava ali como gari, hoje ela trabalha como cozinheira na prefeitura. E a gente vê que a gente pode fazer diferença. Eles, que são considerados invisíveis, que tenho certeza que tem um monte de gente que limpa a rua de vocês, vocês nem sabem o nome, nem nunca viu. Então é importante a gente mostrar. Você sabe? Você sabe? Você sabe? Sabe mesmo? Tá vendo que legal? E você conhece, você fala com ele. Então isso é legal, porque tem gente que finge que nem vê. Isso é legal, é o reconhecimento. É assim que a gente busca na nossa profissão, o reconhecimento. Às vezes não precisa ser o salário, mas o bom dia ou você foi bem, valeu. Gente, anotaram? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Vamos aproveitar. Vamos lá, então. É. Todo mundo quer ir embora. Levantou a mão. Oi, ó. É o seguinte... Às vezes a gente escolhe o lugar certo para a gente sentar, para a gente ir, para a gente trabalhar. Às vezes a gente escolhe um lugar que não é aquele ideal. E tem uma surpresa? São dois livros. Então eu coloquei dois adesivos debaixo de duas poltronas. Ei, Jéssica! Acharam? Essa é impressionante. Achou? Bom, gente, estamos fazendo aqui sorteio na semana de comunicação, uns brindes trazidos pela Bruna Verli, pela jornalista, e já tivemos aqui dois alunos sorteados. Gente, um beijo especial para vocês, muito obrigada, tá, pela paciência. Semana de comunicação, apoio Empresa Júnior, Papelaria Líder, Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo, Good Vídeo, Livraria Sideral, Alex Sinder, Agatur e Free Soldas.